3250, Lebrão. 3258, boa noite, táxi lento, portão previsto 0309, ainda para nesse posto mesmo. Táxi lento, guardando o portão número 3258. Mano, reporta os testes 3258. Confira? Táxi Alfa, reportante da Juliette, 3258. Alfa, reportante da Juliette, 3258. Boa, no meio, no 3, estimado, puxa. Confirme, por meio, no 3. Estimado, puxa, velho. Mais 7 minutos. Então, localizador Sanar 63 ou 90? 390, final ILS, 1895 é a torre. Torre 1895, Sanar 63 ou 90, cadê a mão? Salvador, boa noite, ou Sanar 63 ou 90? Ou Sanar 3 ou 90, muito boa noite, tem contato visual, tem livre pouso na 10, vento de 100 graus com 99. Livre pouso 10, Oceanar 63, 10. 63, 10, na Alfa. Xanela 310, taxi de Alfa, 18.62. Alfa de Alfa, 62, 63. São Salvador, para informar que Tango Quema November está no stand na posição 11, no pátio 1. Obrigado. Saúde. Salvador, recebeu a informação, Tango Quima November está na posição, já fez top, na posição 11, pátio 1. Ok, seguinte, obrigado pela informação, boa noite, Tango Quima. Ok, obrigado, boa noite. estabilizado, final do X-Ray 10, gol, Runo 398. Que livre LS, 1895, Antônio. 1895, obrigado. Salvador, uma boa noite, voo 1398, estabilizado o sinal do X-Ray, a duas milhas de Simbra. 1398, tenha contato visual, reporte com o trem baixado travado. 1398, livre pouso na 10, o vento é de 100 graus com 8 nós. 1885, decolou 09, 120, decimal 8, controle. 208, boa noite. Salvador, boa noite, voo no 885, 1700, nada aí. Alô, Salvador, boa noite, Ocean, 6310, autorização 350 Recife. 6310 Recife, autorizado 350, via perigo 58, da cola pistão no 0 curva esquerda, saída Fuca, transição Caju, controle 120 decimal 8, aciona 5553. Cruz ABCT, nível 350, decolando 0, curva esquerda, Pucacaju, saída no 208, transpondo 5553, na ponte meia, Ocean Air 63. 310, correto, após foi. Deportar. Salvador, Golo 613, para pushback saneamento. Golo 613, autorizado pushback saneamento, boa tarde. Encontrado.